Fecheiro 39. Por volta das 3 da tarde, Ksenia fazia-se anunciar em casa do professor Passereau, famoso nos dois hemisférios, presidente do Congresso para a Defesa da Cultura, membro correspondente da Academia de Ciências de Moscovo, em casa do qual Popov nunca se recusava a passar quando ia a Paris numa das suas viagens de inspeção. A porta do salão provinciano, decorado com aguarelas, abriu-se imediato e o professor Passereau avançou muito amistosamente, agarrando-a pelos ombros. Mademoiselle, é uma alegria recebê-la. Em Paris, durante algum tempo? Sabe, mademoiselle, você é adorável. A filha do meu velho amigo. Há de me perdoar este elogio. Venha, venha. Levou-a pelo braço e fê-la sentar-se num sofá do escritório, sorrindo-lhe com o seu rosto franco de velho oficial de cabelos brancos. Os ruídos da cidade não se faziam ouvir ali. Protegidos por campânulas de vidro, aparelhos de precisão ocupavam os cantos da sala. Uma abundância de verdura preenchia a porta que dava para o jardim. Um grande retrato com moldura dourada pareceu prender a atenção de Ksenia. O professor explicou. O conde Montsou de Balor, mademoiselle, esse gênio que decifrou o enigma dos sismos. Mas o senhor também, disse Ksenia com entusiasmo. O professor? Oh, eu. É muito mais fácil. Em matéria de ciência, quando o caminho está traçado, só temos de o seguir. Ksenia deixou-se distrair porque recuava perante o seu problema. Magnífica e misteriosa a sua ciência, não é verdade? O professor riu-se. Magnífica se faz muita questão, como toda a ciência. Misteriosa, de modo algum. Nós perseguimos o mistério, mademoiselle, e ele não sabe defender-se. O professor abriu um arquivo. Veja, são as coordenadas do tremor de terra de Messina. Em 1908, acabou-se o mistério, quando fiz a respectiva demonstração no Congresso de Tóquio. Mas ele viu que os lábios de Ksenia tremiam. Mademoiselle, o que é que se passa? Más notícias do seu pai? Alguma aflição? Conte-me tudo. Kirill Rublev, balbuciou Ksenia. Rublev, o historiador? O Rublev da Academia Comunista, não é verdade? Já ouvi falar dele. Penso mesmo que nos encontramos num banquete. Um amigo de seu pai, não é assim? Ksenia sentiu vergonha das lágrimas que estava a conter, da absurda sensação de humilhação, talvez do que estava prestes a acontecer. A sua garganta ficou seca e ela sentiu-se como uma inimiga naquele lugar. Kirill Rublev será fuzilado dentro de menos de uma semana, se não interviermos imediatamente. O professor Passereau pareceu encolher-se na sua poltrona. Ela reparou que ele tinha a barriga protuberante, berloques à antiga pendurados numa corrente de relógio, um colete antiquado. Ah, disse ele, ah, é terrível isso que me conta. Ksenia explicou o despacho de Moscovo, publicado naquela manhã. A frase abominável sobre as confissões completas. O assassínio de Tulayev, um ano antes. O professor insistiu naquele ponto. Houve um assassínio? Sim, mas atribuir a responsabilidade a Rublev é um disparate tão grande como... Entendo, entendo. Ela não tinha mais nada a dizer. Os reluzentes e absurdos mecanismos sismográficos ocupavam um espaço desmesurado naquele silêncio. A terra não estava a tremer em lado nenhum. Pois, mademoiselle, acredito que tem toda a minha simpatia. Garanto-lhe, isso é terrível. As revoluções devoram os seus filhos. Nós sabemos-lo bem. Os girondinos, Danton, Hébert, Robespierre, Babeuf, é a marcha implacável da história. Ksenia apenas ouvia fragmentos daquelas frases. A sua mente retinha o essencial. E para ela, aqueles fragmentos formavam um discurso completamente diferente. uma espécie de fatalidade, mademoiselle. Eu sou um velho materialista. Todavia, na presença destes processos, ocorre uma fatalidade da tragédia antiga. Adiante, adiante, pensou duramente Ksenia, perante a qual nos encontramos impotentes. Além do mais, tenho a certeza de que a paixão guerrilheira, o espírito de conspiração, não terão levado longe demais esse velho revolucionário que eu admiro consigo, no qual também eu penso com angústia. O professor fez uma alusão aos demónios de Dostoiévski. Se me fala da alma eslava, pensou Ksenia, faço um escândalo. E a sua alma, seu mandarim. Nota. Na língua francesa, o termo mandarim é por vezes utilizado para referir uma personagem importante e influente no seu meio, em particular professores universitários. Fim de nota. O seu desespero calou-se numa espécie de ódio. Se pudesse atirar uma pedra àqueles sismógrafos idiotas, destruí-los com um martelo de ferreiro ou simplesmente com o velho machado dos camponeses russos? Resumindo, mademoiselle, parece-me que nem toda a esperança está perdida. Se Rublev estiver inocente, o Supremo Tribunal há de fazer justiça. Você acredita nisso? O professor Passereau arrancou a folha da véspera do calendário. Aquela jovem vestida de branco, com a sua boina à banda, a sua boca hostil, o seu olhar penetrante, as suas mãos atormentadas, era uma criatura bizarra, vagamente perigosa, trazida por uma espécie de furacão para aquele escritório tranquilo. Se tivesse uma imaginação literária, Passereau tê-la-ia comparado a uma ave de tempestade. Ela deixava-o constrangido. Tem de enviar imediatamente um telegrama para Moscovo, disse Ksenia resolutamente. A sua liga que telegrafe esta tarde ainda. Você tem de se responsabilizar por Rublev, proclamar a sua inocência. Rublev pertence à ciência. O professor Passereau soltou um suspiro profundo. A porta entreabriu-se. Entregaram-lhe um cartão de visita numa bandeja. Ele consultou as horas no relógio de pulso e disse: peça ao senhor que espere um pouco. Sejam quais forem os dramas que agitam as revoluções distantes, todos nós temos as nossas obrigações cotidianas. A intervenção do cartão de visita devolveu-lhe toda a sua eloquência. Mademoiselle, não duvide que... Vê-me aqui calado porque não sei o que dizer. Relembro-lhe, todavia, que apenas encontrei Rublev, a quem tenho o maior respeito, uma vez na vida, durante uma recessão. Como é que eu poderia responder por ele em circunstâncias tão complexas? Não duvido que se trata de um homem de ciência, de elevado mérito. E espero, de toda a minha alma, que ele seja poupado para a ciência. Tenho o maior respeito pela justiça do seu país. Acredito na bondade dos homens, mesmo na nossa época. Se Rublev fosse de algum modo culpado, e digo isto apenas hipoteticamente, a magnanimidade do chefe de vosso partido ainda lhe deixaria grandes hipóteses de salvação. Tenho a certeza disso. Pessoalmente, os meus melhores desejos estão com ele, consigo, mademoiselle, cuja emoção partilho. Mas não vejo realmente o que possa fazer. Sempre fiz questão de nunca intervir nas questões internas de vosso país. Trata-se para mim de uma questão de consciência. O Comitê da Liga só se reúne uma vez por mês. A próxima reunião está marcada para o dia 27, dentro de 3 semanas. E eu não tenho autoridade para a convocar antecipadamente. Sou apenas o vice-presidente. A Liga, por sua vez, tem estritamente como objetivo o combate ao fascismo, a proposta de uma diligência contrária aos nossos estatutos, mesmo que vinda de mim, arriscar-se-ia a suscitar as mais vivas objeções. Se insistíssemos, arriscávamos-nos a abrir uma crise no seio desta organização, que, não obstante, tem uma nobre missão a cumprir. As campanhas que temos em curso a favor de Carlos Prestes, de Teilman, dos judeus perseguidos, poderiam ser afetadas. Percebe o que quer dizer, mademoiselle? Receio bem que sim, respondeu Xénia brutalmente. Ou seja, recusa-se a fazer, seja o que for. Sinto-me desesperado, mademoiselle. Mas você está a exagerar demasiado a minha influência, acredite. Ora, pense bem. O que é que eu podia fazer? Os olhos de Xénia, grandes e límpidos, fitaram-no friamente. E se Rublev for fuzilado, isso não o impedirá de dormir, não é assim? O professor Passereau respondeu tristemente. Está a ser muito injusta, mademoiselle. Mas sendo velho que sou, compreendo-a. Ela não voltou a olhar para ele, não lhe estendeu a mão. Com uma expressão dura, já estava a descer o passeio da rua burguesa onde ninguém passava. A ciência dele é infame. Os seus instrumentos são infames. Aquele escritório castanho é infame. E Kirill Rublev está perdido. Estamos todos perdidos. Já não há saída. Não há saída. Na redação de um semanário de quase extrema esquerda, outro professor de 35 anos ouviu-a, como se ela lhe estivesse a comunicar um grande desgosto. Não iria arrancar os cabelos, torcer as mãos? Não fez nada. Nunca tinha ouvido falar de Rublev. Mas aquelas tragédias russas assombravam-no, noite e dia. São verdadeiras tragédias shakespearianas. Mademoiselle, já gritei a minha indignação neste jornal. Clemência, gritei eu, em nome do nosso amor e da nossa dedicação à Revolução Russa. Ninguém me deu ouvidos. Provoquei reações que também são compreensíveis. Apresentei a minha demissão ao nosso comitê diretor. Atualmente, devido à situação política, um artigo dessa natureza não poderia passar. Representamos a opinião média de um público ligado a vários partidos. A crise ministerial, que ainda não chegou aos jornais, põe em causa todo o trabalho destes últimos anos. Um conflito com os comunistas neste momento poderia ter consequências terríveis. E conseguiríamos salvar Dublev? Rublev, corrigiu de Xénia. Sim, Rublev. Conseguiríamos salvá-lo? A minha triste experiência não me permite ter essa esperança. Não vejo realmente o que se possa fazer. Tudo o que posso tentar é ir imediatamente falar com o vosso embaixador para lhe transmitir a minha preocupação. Faça isso, pelo menos, murmurou Xénia, completamente desencorajada, uma vez que estava a pensar. Não vão fazer nada. Ninguém vai fazer nada. Nem sequer percebem. Sentia vontade de bater com a cabeça nas paredes. Percorreu ainda várias redações. Tão depressa, levada por um sofrimento tão exasperado, tão desesperado, que mais tarde apenas lhe restaria uma recordação confusa do que tinha feito. Um velho intelectual de gravata encardida mostrou-se quase grosseiro perante a sua insistência. Pois bem, vá falar com os trotskistas. Nós temos as nossas fontes. Sabemos quais são as nossas convicções. Todas as revoluções produzem traidores, que podem parecer, que podem ser pessoas admiráveis. Admito perfeitamente. Todas elas cometeram grandes injustiças em casos particulares. Temos de considerar o todo. Estraçalhou furiosamente um jornal matutino. O nosso dever, aqui, é o de combater a reação. Noutro local, uma senhora de idade, mal empoada, comoveu-se ao ponto de lhe chamar minha querida pequena. Se eu fosse realmente alguém na redação, minha querida pequena, acredite, eu... De qualquer modo, vou tentar incluir uma pequena nota, sublinhando a importância da obra do seu amigo. Como diz que ele se chama? O Plef? Rulef? Tome lá, escreva aqui o nome. Diz-me que ele é músico. Ah, bem, historiador. Sim, sim, historiador. A velha senhora enrolou um lenço de seda desbotada à volta do pescoço. Os tempos em que vivemos, minha querida pequena, é melhor nem pensar. Debruçou-se, sinceramente comovida. Diga-me lá, e peço desculpa se estou a ser indiscreta, mas sou uma mulher. Está apaixonada por esse Kirill Rublev? Um nome tão bonito, Kirill. Não estou apaixonada, respondeu Ksenia, desolada, contendo igualmente as lágrimas e a cólera. Parou, sem saber porquê, diante da montra de uma livraria-papelaria, na Avenue de l'Opéra. Pequenas beldades nuas, em fotografias recortadas, faziam poses em cima de cinzeiros. Ali ao lado, mapas da Checoslováquia dividida. Os livros tinham um aspecto luxuoso, apresentavam grandes problemas, eram idiotas. O Mistério da Noite Sem Lua, O Desconhecido Mascarado, Piedade para as Mulheres. Tudo aquilo oferecia uma futilidade luxuosa àqueles que, empanturrados, banhados, perfumados, procuravam um pequeno arrepio de medo ou de piedade antes de adormecer entre lençóis de seda. Será possível que esta era se prolongue sem que eles conheçam realmente o medo e a piedade na sua própria carne, nos seus próprios nervos? Noutra montra, um aquário com cavalos marinhos prometia a felicidade aos compradores de joias. A sorte no amor, a sorte nos negócios, com os nossos alfinetes, anéis, colares. O último grito, o cavalo marinho astral. Ela tinha de fugir dali. No outro extremo de Paris, Ksenia sentou-se num banco, no meio de uma paisagem cinzenta de janelas de hospital e de paredes caiadas. A cada poucos minutos, o estrondo metálico da ponte do Metropolitano penetrava até ao fundo dos seus nervos. A noite já caíra quando voltou para o seu quarto, esgotada. Onde tinha estado? Como poderia dormir? Na manhã seguinte, vestiu-se, nauseada, pintou os lábios com dedos trêmulos. Desceu, já Madame de la Porte tinha chegado. Sentou-se no café, sem reparar nos olhares curiosos e piedosos que a seguiam. Pousou o queixo na mão, olhou para o Boulevard Raspail. Madame de la Porte tocou-lhe no ombro. O telefone, mademoiselle. Isso vai melhor? Sim, sim, respondeu Ksenia. Não é nada. Na cabina telefónica, uma voz de homem, segura e avoldada, uma voz de juízo final, disse em russo. Aqui, Krantz. Estou ao corrente de todas as suas diligências, imprudentes e criminosas. Insisto para que acabe com isso imediatamente. Percebeu? As consequências podem ser graves. E não apenas para si. Ksenia desligou sem responder. Willy, primeiro secretário da embaixada, entrou no café. Sobretudo raglan cinzento, chapéu de feltro impecável, uma bela figura de estilo inglês. Dava vontade de lhe oferecer cinzeiros com mulherzinhas nuas. A revista Esquire, luvas de pele de porco amarela e atirar-lhe tudo isto à cara. Revista, falso gentleman, falso comunista, falso diplomata, falso, falso. Tirou o chapéu, inclinou-se. Ksenia Vassilievna, tenho um telegrama para si. Observou-a com extrema atenção, enquanto ela abria o envelope azul. Cansada, nervosa, resoluta. Ele tinha de ser cauteloso. Popov dizia no telegrama: Mãe doente, pedimos que voltes com urgência. Reservei um lugar no avião de quarta-feira. Não vou, disse Ksenia. Sem ser convidado, ele sentou-se à frente dela. Debruçados, tinham o ar de namorados zangados que faziam as pazes, a falar baixinho. Agora Madame de la Porte percebia tudo. Krantz encarregou-me de lhe dizer, Ksenia Vassilievna, que tem de voltar. Foi muito imprudente, Ksenia Vassilievna, se me permite que lhe diga, com a maior amizade. Todos pertencemos ao partido. Não eram as palavras certas. Willy prosseguiu. Krantz é boa gente. Está preocupado consigo. Preocupado com seu pai. Você está a deixar o seu pai numa posição muito embaraçosa. Ele já está velho. E você não pode fazer nada aqui. Não vai a lado nenhum. Absolutamente nenhum. É como se estivesse no vazio. Produziu melhor efeito. O rosto branco de Ksenia perdeu um pouco da sua dureza. Aqui entre nós, penso que será detida assim que chegar. Mas não há de ser grave. Krantz há de intervir. Assim me prometeu. O seu pai responde por si. Não há razão para ter medo. Muito melhor efeito. Alusão ao medo. Ksenia perguntou. Pensa que eu tenho medo? Mas de modo algum. Estou a falar consigo como um camarada, como um amigo. Voltarei quando tiver terminado o que tenho a fazer. Diga isso a Krantz. Diga-lhe que, se Rublev for fuzilado, hei de ir para as ruas gritar, hei de escrever a todos os jornais. Não haverá nenhum processo. Ksenia Vassilievna, já recebemos informações nesse sentido. Não vamos emitir um desmentido, porque consideramos que, quanto mais depressa esta informação infeliz for esquecida, melhor. Krantz nem sequer sabe se Rublev se encontra realmente detido. De qualquer modo, se estiver, todo o barulho que você tentar fazer à volta do nome dele só o poderá prejudicar. E eu estou chocado ao ouvi-la falar dessa maneira. Já não a reconheço. Você seria incapaz de traição. Não vai dizer nada a ninguém, aconteça o que acontecer. A quem o havia de dizer? A este mundo inimigo que nos rodeia? A esta Paris burguesa, a estes jornais fascistas que nos caluniam? Aos trotskistas? Agentes dos fascistas? O que poderia conseguir, se não um pequeno escândalo contra-revolucionário para grande prazer de umas quantas publicações antissoviéticas? Ksenia Vassilievna, prometo-lhe que vou esquecer o que acabou de me dizer. Tenho aqui o bilhete para o avião de quarta-feira. No Bourget, 9h45, estarei lá. Tem dinheiro? Sim. Não era verdade que Ksenia tinha essa noção desconfortável. Uma vez paga a conta do hotel, não lhe sobraria praticamente nada. Afastou o bilhete de avião. É melhor guardá-lo, se não quer que eu o rasgue. Willy guardou-o na sua carteira tranquilamente. Pense bem, Ksenia Vassilievna. Estarei de volta amanhã, para a ver. Madame de Laporte ficou desiludida ao ver que eles se despediam sem qualquer manifestação de afeto. Ela deve ser muito ciumenta, esta pequena russa. São umas tigresas quando lhes dá para isso. Tigresas ou desavergonhadas? Esta gente não tem meio termo. Através da cortina, Ksenia reparou que Willy, antes de entrar no seu Chrysler, virou a cabeça para o topo do boulevard, onde se passeava uma gabardina bege. Já estou a ser vigiada. Vão obrigar-me a partir. São capazes de tudo. Quero lá saber, mas... Fez as contas ao dinheiro que lhe restava. 300 francos. Passar pelo gabinete de comércio exterior? Recusar-lhe-ia um adiantamento. Deixá-la-iam simplesmente partir? Vender o relógio de pulso? A Leica? Fez a mala, arrumou na pasta um pijama, artigos vários, e partiu pela Rue Vavin, sem se voltar para trás, certa de que estava a ser seguida. No Luxembourg, com efeito, entreviu a gabardina bege a cerca de 50 metros. Traidora também eu, agora, como Rublev. E o meu pai é um traidor, visto que sou sua filha. Como dominar aquela enchente de pensamentos, aquela vergonha, aquela indignação, aquela fúria? Era semelhante à descida do gelo no Neva. É preciso que os enormes blocos, semelhantes a estrelas, em pedaços, choquem entre si, se enfrentem, se destruam, até ao momento em que acabarão por desaparecer sob os calmos remoinhos do mar. É preciso suportar este pensamento, esgotá-lo nos seus assaltos desordenados. até um momento desconhecido, mas inevitável, em que tudo será acabado, seja como for. Esse pensamento há de chegar. Será possível que chegue? Que não chegue? Ksenia tinha a sensação de que o seu tormento nunca mais teria fim. Então o que terá fim? A vida? Vão fuzilar-me? Porquê? O que é que eu fiz? O que é que Rublev fez? Uma perspectiva terrível. Ficar aqui, sem dinheiro? Procurar trabalho? Qual trabalho? E viver com quem? Viver porquê? Crianças soltavam veleiros na grande fonte circular. Neste mundo a vida é tranquila e insípida como estas brincadeiras de criança. As pessoas apenas vivem para si. Viver para mim, que absurdo! Expulsa do partido, seria incapaz de encarar um trabalhador. Não poderia explicar nada a ninguém, ninguém entenderia. Willy, aquele canalha, ainda agora dizia: pois sim, talvez sejam crimes, não sabemos nada disso. O nosso dever é o de confiar, com os olhos fechados, porque não nos cabe fazer outra coisa, nem a si nem a mim. Acusar, protestar, nunca é mais do que servir o inimigo. Prefiro ser fuzilado por engano. Nem os crimes, nem os enganos alteram o nosso dever. É verdade. São frases feitas na boca desta revista, que encontrará sempre maneira de não correr qualquer risco. Mas é verdade. O que faria Rublev? O que diria? Nem a sombra de uma traição lhe passaria alguma vez pela ideia.